Muito bom dia. Temos do outro lado da linha Sandra Cardoso, uma das coordenadoras da iniciativa que vai acontecer, que está aliás já a acontecer, na Copara Velga, também uma das coordenadoras da produção de fusão. Estamos à conversa para falar um pouco desta iniciativa, também desta associação, e perguntava-lhe primeiramente como é que foi criada a produção de fusão e qual o seu grande objetivo. Olá, bom dia. A produção de fusão foi criada há mais ou menos 2 anos atrás e é criada por um coletivo de produtores. E a ideia desde sempre é dar condições a um grupo de artistas para fazerem suas criações, condições que são essas logísticas, burocráticas, de apoio à gestão de carreira. Ou seja, fornecer as condições para que os artistas não tenham, cada vez que fazem uma criação, por exemplo, tenham que criar estruturas que depois não têm tempo para gerir ou não têm ferramentas. E esse é, assim, o primeiro grande objetivo com que foi criada a produção de fusão. Depois há um objetivo que se foi desenvolvendo, que também é esta componente local de criação de comunidades. Muito bem, está então a decorrer de 15 a 20 de agosto esta iniciativa Ocupar a Velga. Em que é que consiste? O Ocupar a Velga é um evento que vai de 15 a 20 de agosto e que inclui espetáculos de novo circo, música, teatro, inclui também uma instalação de sofás que ocupam de alguma forma a aldeia. Temos também uma oficina para crianças de artes performativas e depois temos uma programação desenvolvida pela Valecinos, que é uma associação local. Mas é um programa que gira à volta destas várias artes. Muito bem, a pequena aldeia que está então habituada a outros tipos de iniciativas, lá está, como dizem vocês, a outrora havia batata, centeio e milho, agora planta-se teatro, música e o novo circo. Estamos ao meio desta iniciativa, já há algum feedback? Sim, nós começámos na segunda-feira, mas apenas com o Mini Lab, que é a oficina para crianças. Hoje é assim um arranque forte dos espetáculos. Portanto, o feedback que temos até agora é das crianças que têm feito a oficina e é positivo, mas hoje é... Pronto, a partir de hoje até sábado é quando vamos ter mais atividades. E quais é, então, são as grandes expectativas no final desta iniciativa? Qual é o balanço que querem fazer? Pronto, nós esperamos semear aqui um programa que nos permita trabalhar no futuro com o Valdezim e com as pessoas de Valdezim e repetir também este evento mais vezes e trabalhar com estas pessoas noutros projetos paralelos que surjam. Mas a ideia é, também como o nome sugere, de Ocupar a Velga, é dar uma nova vida a uma aldeia que não tem tido este tipo de programação artística e pôr um bocadinho Valdezim também nesse tipo de mapa. E o cartaz, foi fácil delineá-lo e estão satisfeitos com o resultado final? Sim, muito. Nós queríamos, para o cartaz, desde o início, ter um programa abrangente a nível de áreas artísticas. E pronto, e é por isso que tentamos ir à música, ao teatro, ao novo circo e ter também esta instalação que vai, de alguma forma, ocupar vários locais da aldeia. Portanto, sim, estamos contentes com a programação, achamos que conseguimos e esperamos conseguir chegar a vários públicos. Como dizia então a Sandra, acabam por gerir carreiras de artistas e também vão desenvolvendo este tipo de iniciativas. Esta é a primeira, já realizaram outras ou tencionam continuar? Tencionamos continuar, sim. Esta é a primeira edição do Ocupar a Velga, mas fizemos recentemente um outro projeto em parceria com o Festival Serra da Estrela, que foi o Desadormecer, que era um espetáculo com o lar de idosos de Sazes, o grupo de concertinas da Folgosa da Madalena e o Servas, que é um grupo de conservação animal e ambiental, e que também foi nesta lógica de trabalho com as populações locais. Muito bem. E, por fim, questionava-lhe qual a importância de dinamizar este tipo de iniciativas no interior do país. Aliás, a própria associação está sediada nesta pequena aldeia. Sim, a passagem da produção de Fusão para Valzim é exatamente esse manifesto e um alerta de que é preciso programar e fazer mais coisas no interior. O Filipe, que é o presidente da associação, é de Valzim, eu sou de perto também, sou de Oliveira. E temos assim muito esta preocupação de programar e de criar novos projetos aqui. Para que o interior não se esqueça mais do que já está um bocadinho esquecido. E a comunidade, como é que olha para vocês, como é que olha para esta dinamização? Eu acho que aqui em Valzim estão todos bastante contentes e ansiosos pelo que vai acontecer. Há pessoas que querem muito ter estas novas coisas a acontecer na aldeia. Há outras que estão assim ainda muito curiosas a tentar perceber o que é que vai acontecer. Por outro lado, há também várias pessoas locais que estão obviamente a ajudar-nos a pôr este Ocupar a Velga de pé. Portanto, assim, no início achamos que está a ter um bom impacto.